Ficheiro 21, página 122, capítulo 12. Hoje posso perder os dois. Tento imaginar um mundo onde as vozes do Gale e do Pita deixaram de existir, de mãos imóveis, olhos fixos. Estou ao pé dos seus corpos, olhando-os pela última vez, abandonando a sala onde eles se encontram. Mas quando abro a porta para sair para o mundo, há apenas um tremendo vazio, um nada cinzento pálido, tudo o que o meu futuro promete. Queres que lhes peça para te sedar até tudo terminar? Pergunta o Haymitch. Ele está a falar a sério. Afinal, este é o homem que passou a sua vida adulta no fundo de uma garrafa, procurando anestesiar-se para esquecer os crimes do Capitólio. O rapaz de 16 anos, que venceu o segundo quarteirão, devia ter pessoas que amava, família, amigos, uma namorada, talvez, pelas quais lutou, para as quais ansiava voltar. Onde estão elas agora? Como é possível que até ao momento em que eu e o Pita lhe fomos impingidos, não havia absolutamente ninguém na sua vida? Que lhes terá feito o Snow? Não, respondo. Quero ir para o Capitólio. Quero fazer parte da missão de resgate. Eles já partiram, revela o Haymitch. Há quanto tempo partiram? Podia apanhá-los. Podia o quê? Que podia fazer? O Haymitch abana a cabeça. Isso nunca acontecerá. És demasiado valiosa. Estás demasiado vulnerável. Falou-se em enviar-te para outro distrito, para desviar a atenção do Capitólio enquanto se fazia o resgate. Mas ninguém achou que pudesses aguentar. Por favor, Haymitch, estou a implorar agora. Tenho de fazer alguma coisa. Não posso ficar apenas aqui à espera para ouvir se eles morreram ou não. Deve haver alguma coisa que eu possa fazer. Está bem, deixa-me falar com o Plutarch. Tu ficas quieta. Mas não consigo. Os passos do Haymitch estão ainda a ecoar no corredor quando me meto desajeitadamente pela abertura na cortina e encontro o Finnick estirado de barriga para baixo e com as mãos torcidas na fronha da almofada. Embora seja um gesto cobarde, cruel até, arrancá-lo do mundo irreal e oculto das drogas para a realidade crua e dura, não hesito em fazê-lo porque não consigo enfrentar isto sozinha. Quando explico a nossa situação, a sua agitação inicial esvai-se misteriosamente. Não percebes, Katniss? Isso decidirá tudo, de uma maneira ou de outra. No final do dia, eles ou estarão mortos ou connosco. É mais do que poderíamos esperar. Bem, é uma visão bastante risonha da nossa situação. Mas há de facto algo tranquilizador na ideia de que este tormento poderá chegar ao fim. A cortina abre-se de repente e aparece o Haymitch. Ele tem uma tarefa para nós, se nos conseguirmos manter de pé. Eles continuam a precisar de imagens dos efeitos dos bombardeamentos no 13. Se as conseguirmos, nas próximas horas, o Beatty poderá transmiti-las no momento do resgate e talvez desviar a atenção do Capitólio. Sim, uma distração, concorda o Finnick, uma espécie de engodo. Do que realmente precisamos é de algo tão fascinante que nem mesmo o presidente Snow conseguirá tirar os olhos do ecrã. Têm alguma coisa assim? Pergunta o Haymitch. O facto de ter uma tarefa que poderá ajudar a missão devolve-me subitamente a concentração. Enquanto devoro o pequeno almoço e a equipa de preparação me arranja, tento pensar no que poderia dizer. O presidente Snow deve querer saber de que modo aquele chão salpicado de sangue e as suas rosas me estão a afetar. Se ele me quer desfeita, então terei de me apresentar inteira. Mas não creio que conseguirei convencê-lo do que quer que seja, gritando algumas palavras de desafio para a câmara. Além de que isso não proporcionará à equipa de resgate mais tempo. Os acessos de fúria são curtos. são as histórias que tomam tempo. Não sei se vai resultar, mas quando a equipa de filmagens já se encontra toda reunida à superfície, pergunto à Crescida se pode começar por me fazer perguntas sobre o Pita. Sento-me na coluna de mármore caída, onde tive o meu esgotamento, e espero pela luz vermelha e pela pergunta da Crescida. Como conheceste o Pita? Perguntei ela. E então faço aquilo que o Heimitz tanto desejara desde a minha primeira entrevista. Abro-me. Quando conheci o Pita, tinha 11 anos e estava quase a morrer. Falo daquele dia horrível em que eu tentava vender roupas de bebê à chuva, da mãe do Pita enxutando-me da porta da padaria e de como ele apanhou uma tareia por me trazer os pães que salvaram as nossas vidas. Nunca nos tínhamos falado. A primeira vez que falei com o Pita foi no comboio para os jogos. Mas ele já estava apaixonado por ti, aventa a Crescida. Acho que sim. Permite-me um pequeno sorriso. Como estás a lidar com a separação? Pergunta ela. Mal. Eu sei que a qualquer momento o Snow pode matá-lo. Especialmente agora que ele avisou o Distrito 13 do bombardeamento. É horrível viver com isso, explico. Mas por causa do que eles lhe estão a fazer, já não tenho quaisquer reservas. Acerca de fazer o que for preciso para destruir o Capitólio. Finalmente estou livre. Volto os olhos para o céu e observo o voo de um falcão. O presidente Snow confessou-me um dia que o Capitólio era frágil. Na altura não percebi o que ele queria dizer. Não conseguia ver bem as coisas porque tinha tanto medo. Agora não tenho. O Capitólio é frágil porque depende dos distritos para tudo. Comida, energia, até os soldados da paz que nos policiam. Se declararmos a nossa emancipação, o Capitólio desmorona-se. Presidente Snow, graças a si, declaro hoje oficialmente a minha emancipação. Foi razoável, mas não deslumbrante. Toda a gente adora a história do pão. Mas é o meu recado para o presidente Snow que põe o cérebro do Plutarch em roda viva. Chama apressadamente o Finnick e o Haymitch e os três têm uma conversa breve, mas intensa, com a qual o Haymitch não se mostra satisfeito. O Plutarch parece levar a melhor. No fim, o Finnick está pálido, mas acenando que sim com a cabeça. Quando o Finnick avança para se sentar diante da câmara, o Haymitch diz-lhe: não tens de fazer isso. Tenho sim, se ajudar. O Finnick guarda a sua corda no punho. Estou pronto. Não sei o que esperar. Uma história de amor sobre a Annie? Uma descrição dos maus tratos no Distrito 4? Mas o Finnick e o Der tomam um caminho completamente diferente. O presidente Snow costumava vender-me o meu corpo. Isto é, começa o Finnick num tom de voz monótono e distante. Não fui o único. Se um vencedor é considerado desejável, o presidente oferece-o como prémio ou permite que as pessoas o comprem por uma quantia exorbitante de dinheiro. Se recusarmos, ele manda matar alguém que amamos. Por isso, não recusamos. Está tudo explicado, então. O desfile de amantes do Finnick no Capitólio. Nunca foram verdadeiras amantes. Apenas pessoas como o nosso velho comandante dos Soldados da Paz, o Cray, que comprava raparigas desesperadas para devorar e depois descartar, porque podia. Quero interromper a gravação e pedir perdão ao Finnick por todas as ideias erradas que tive a seu respeito. Mas temos uma tarefa a cumprir e sinto que o papel do Finnick será muito mais eficaz do que o meu. Não era o único, mas era o mais popular, continua ele. E talvez o mais indefeso, porque as pessoas que eu amava eram tão indefesas. Para se sentirem melhor consigo mesmos, os meus clientes davam-me presentes de dinheiro ou joias. Mas eu descobri uma forma de pagamento muito mais valiosa. Segredos, penso. Foi o que o Finnick me disse, que as suas amantes lhe pagavam, só que pensei que tudo fosse uma opção sua. Segredos, diz ele ecoando os meus pensamentos. E é agora que vai querer continuar a ver, Presidente Snow. Porque muitos dos segredos dizem respeito a si. Mas comecemos com alguns dos outros. O Finnick começa a tecer uma exposição tão rica em pormenores que é impossível duvidar da sua autenticidade. Histórias de estranhos apetites sexuais, traições do coração, ganância sem fim e jogos de poder sangrentos. Segredos sussurrados por vozes embriagadas e sobre almofadas úmidas a meio da noite. O Finnick era comprado e vendido, um escravo dos distritos, bonito, certamente, mas na realidade inofensivo. A quem contaria ele os segredos? E quem acreditaria nele se o fizesse? Mas alguns segredos são demasiado deliciosos para não serem partilhados. Não conheço as pessoas que o Finnick menciona. Parecem todas cidadãos importantes do Capitólio. Mas conheço, de escutar a conversa da minha equipa de preparação, a atenção que o mais pequeno deslize pode despertar. Se um mau penteado pode conduzir a horas de mexericos, que poderão gerar acusações de incesto, traição, chantagem e fogo posto. Ao mesmo tempo que as ondas de choque e recriminação se espalham pelo Capitólio, as pessoas estarão à espera, como eu estou agora, de ouvir o Finnick falar do Presidente. E agora passemos ao nosso bom Presidente Coriolanus Snow, anunciou Finnick. Tão jovem quando subiu ao poder, tão inteligente para o manter. Como, devem interrogar-se, é que ele conseguiu? Uma palavra. É tudo o que realmente precisam de saber. Veneno. O Finnick recua à ascensão política de Snow, da qual nada sei, e vai-se aproximando do presente, desvelando os vários casos das misteriosas mortes dos adversários do Snow, ou, pior ainda, dos aliados que podiam tornar-se ameaças. Pessoas morrendo de repente num banquete ou desaparecendo lenta e inexplicavelmente nas sombras ao longo de um período de meses. Mortes atribuídas a mariscos estragados, a vírus misteriosos ou a algum defeito na aorta, ignorado pelos médicos. O Snow bebendo do copo com veneno para não levantar suspeitas. Mas os antídotos nem sempre funcionam. Dizem que é por isso que ele usa as rosas que tresandam a perfume. Dizem que é para disfarçar o cheiro a sangue das feridas na boca que nunca irão sarar. Dizem, dizem, dizem. O Snow tem uma lista e ninguém sabe quem será a próxima vítima. Veneno, a arma perfeita para uma serpente. Visto que a minha opinião do Capitólio e do seu nobre presidente já é tão fraca, não posso dizer que as alegações do Finnick me escandalizem. Elas parecem ter muito mais efeito sobre os rebeldes deslocados do Capitólio, como a minha equipa e a Fúlvia. Mesmo o Plutarque, de vez em quando, reage com surpresa, talvez perguntando-se como é que um determinado mexerico lhe passou ao lado. Quando a exposição chega ao fim, eles mantêm as câmaras a filmar e é o próprio Finnick que tem de dizer: corta. A equipa desce apressadamente para ir montar o material e o Plutarque desvia o Finnick para outra conversa, provavelmente para saber se ele tem mais histórias. Fico com o Haymitch nos escombros, perguntando-me se o destino do Finnick não poderia também ter sido o meu. Por que não? O Snow teria conseguido um bom preço pela rapariga em chamas. Foi isso que te aconteceu? Pergunto ao Haymitch. Não. A minha mãe e o meu irmão mais novo, a minha namorada, foram todos mortos 2 semanas depois de eu ter sido coroado vencedor, por causa daquela proeza que realizei com o campo elétrico, respondeu. O Snow não tinha ninguém para usar contra mim. Surpreende-me que ele não te tenha simplesmente matado, admito. Ah, não, eu era o exemplo para exibir aos jovens Phoenix e Joanas e Cashmeres do que poderia acontecer a um vencedor que causasse problemas, explica o Haymitch. Mas ele sabia que não tinha forma de me atingir. Até eu e o Pita aparecermos, digo baixinho. Ele nem sequer me responde com um encolher de ombros. Com a nossa tarefa cumprida, eu e o Finnick não temos mais nada para fazer, senão esperar. Tentamos preencher o tempo que se arrasta na defesa especial. Fazemos nós. Brincamos com o nosso almoço nas tigelas. Rebentamos com coisas na carreira de tiro. Por causa do perigo de detecção, não recebemos qualquer comunicação da equipa de resgate. Às 15 horas, a hora designada, encontramos-nos ansiosos e calados ao fundo de uma sala cheia de ecrãs e computadores e observamos o Beatty e a sua equipa a tentarem dominar as ondas hertzianas. O habitual nervosismo do Beatty é substituído por uma determinação que nunca tinha visto. A maior parte da minha entrevista não aparece, apenas o suficiente para mostrar que continuo viva e desafiadora. É a descrição sórdida e pormenorizada do Capitólio feita pelo Finnick que domina os ecrãs. As habilidades do Beatty estarão a melhorar? Ou estarão os técnicos do Capitólio demasiado fascinados para expulsar o Finnick do ar? Durante os 60 minutos seguintes, a emissão do Capitólio reveza-se entre o noticiário normal da tarde, o Finnick e tentativas de extinguir tudo. Mas a equipa técnica dos rebeldes consegue evitar até estas tentativas e, num verdadeiro golpe de mestre, controla a emissão durante quase todo o ataque ao Snow. Deixem-nos, ordena o Beatty, levantando as mãos e devolvendo a emissão ao Capitólio. Ele limpa a cara com lenço. Se eles ainda não saíram de lá, estão todos mortos. Depois, gira na sua cadeira e repara em mim e no Finnick reagindo às suas palavras. Mas era um bom plano. O Plutarque chegou a mostrar-vos? Claro que não. O Beatty leva-nos para outra sala e mostra-nos como a equipa, com a ajuda de espiões rebeldes, tentou, libertar os vencedores de uma prisão subterrânea. A operação parece ter implicado gases anestésicos distribuídos pelo sistema de ventilação, um corte de energia, a detonação de uma bomba num edifício do governo, a vários quilómetros da prisão, e agora a interferência na emissão televisiva. O Beatty fica contente por acharmos o plano difícil de perceber, porque então os nossos inimigos também acharão. Como a tua armadilha de eletricidade na arena? Pergunto. Exatamente. E viste como funcionou tão bem? Retruca o Beatty. Bem, não propriamente, penso. Eu e o Finnick tentamos instalar-nos no comando, onde chegarão certamente as primeiras notícias do resgate. Mas somos impedidos, porque vão ser realizados importantes conselhos de guerra. Recusamo-nos a sair da defesa especial e acabamos por esperar pelas notícias na sala dos colibris. Fazendo nós, calados, fazendo nós. Tic-tac, isto é um relógio. Não penses no Gale, não penses no Pita. fazendo nós. Não queremos jantar, dedos esfolados e sangrando. O Finnick acaba por desistir e adota a posição agachada que adotou na arena quando os pau-regaios atacaram. Eu aperfeiçoo o meu laço cordio em miniatura. As palavras de a árvore da forca repetem-se na minha cabeça. O Gale e o Pita. O Gale e o Pita. Apaixonaste-te logo pela Annie, Finnick? Pergunto. Não, respondeu. Depois demora muito tempo a acrescentar. Ela foi-se insinuando. Interrogo os meus sentimentos, mas neste momento a única pessoa que sinto insinuar-se em mim é o Snow. Deve ser meia-noite, o dia seguinte, quando o Haymitch abre a porta. Já voltaram. Querem-nos no hospital. A minha boca abre-se para uma catadupa de perguntas que ele interrompe imediatamente. Não sei mais nada. Eu quero correr, mas o Finnick comporta-se de forma muito estranha, como se tivesse perdido a capacidade de se mexer. Então pego-lhe na mão e conduzo, como uma criancinha, através da defesa especial, para o elevador multidirecional e finalmente para a ala do hospital. O lugar está em alvoroço, com médicos berrando ordens e os feridos sendo empurrados pelos corredores nas suas camas. Somos afastados para o lado por uma maca transportando uma jovem inconsciente e muito magra, com a cabeça rapada. A sua pele exibe pisaduras e crostas moles. A Joanna Mason, que efetivamente conhecia segredos dos rebeldes, pelo menos o segredo a meu respeito, e foi assim que pagou por isso. Através de uma porta, vislumbro o Gale, nu até à cintura, com suor a escorrer-lhe pela cara, enquanto um médico lhe retira algo de debaixo da omoplata com uma pinça comprida. Ferido, mas vivo. Chamo, começo a avançar para ele, mas um enfermeiro empurra-me para fora e fecha a porta. Finnick! Algo entre um grito e uma exclamação de alegria. Uma jovem, bonita, mas suja, cabelo escuro e emaranhado, olhos verde-mar, corre para nós apenas com um lençol à volta do corpo. Finnick! E subitamente, como se não houvesse mais ninguém no mundo, senão os dois, eles rasgam o espaço para chegar um ao outro. Colidem, abraçam-se, desequilibram-se e batem contra uma parede onde ficam, agarrados como um único ser, inseparáveis. Sinto uma pontada de ciúme, não pelo Finnick nem pela Annie, mas pela sua certeza. Ninguém, ao vê-los, poderia duvidar do seu amor. O Boggs, parecendo um tanto cansado, mas ileso, vem ter comigo e com o Haymitch. Conseguimos tirá-los todos de lá, exceto a Enobaria. Mas como ela é do 2, duvidamos que esteja presa. O Pita está ao fundo do corredor. Os efeitos do gás já estão a passar. Deviam lá estar quando ele acordar. O Pita, vivo e saudável. Talvez não saudável, mas vivo. E aqui, longe do Snow, fora de perigo, aqui, comigo. Dentro de um minuto poderei tocar-lhe, ver o seu sorriso, ouvir o seu riso. O Haymitch está a sorrir para mim. Vamos lá então, urge. Sinto-me tonta de alegria. O que vou dizer? Ah, que importa o que digo. O Pita ficará encantado, faça eu o que fizer. Provavelmente irá beijar-me. Será que vou sentir o que senti com aqueles últimos beijos na praia que não ousei recordar até agora? O Pita já está acordado, sentado na borda da cama, com um ar confuso, enquanto um trio de médicos o tranquiliza, lhe aponta raios de luz para os olhos, lhe toma o pulso. Fico desapontada por o meu rosto não ter sido o primeiro que ele viu ao acordar, mas o que vê agora? As feições dele revelam incredulidade e algo mais intenso que não consigo precisar. Desejo? Desespero? Certamente as duas coisas, porque ele afasta bruscamente os médicos, levanta-se de um salto e avança para mim. Eu corro ao seu encontro, de braços abertos para o envolver. As mãos dele também se estendem para me acariciar a cara, imagino. Os meus lábios começam a formar o nome dele, quando os seus dedos me apertam o pescoço.